explode a guerra com o demônio. Com verme de farda, cinza, colete, a prova de bala, PT já não livra sua vida, mano, assim também diz do fato. Cê pensou que era o bons grandes, me enquadro com os irmãos, mas treme quando vê os ladrão cê quer matar, pra ganhar medalha, status, pra ser promovido, mas treme quando na favela ouve os ecos de tiro. Cê não era foda desfilando na viatura, mas a paisano chora quando vê os moleque de famais na rua. E boy, cê não pede paz quando seu parente morre, pra não ver na cara a espessura do cano da nova. Então pra que criar seu Robocop, cachorro ensinado, e ver cada vez mais no cemitério preto favelado, necrotério. Enche quando cê aperta o gatilho, cuzão, mas vê na gaveta quantos tão de diploma na mão. Parece que cê não é da quebra, que não passa fome, nem parece que volta pro morro. Quando chega a noite vai sentir na pele quando a mulher tiver sequestrado, cabeça do filho aberto na bala. Agora cê larga a farda, cê não diz que combate o tráfico e anda na linha. Quem te vê assim nem diz que também cheirou a farinha, que não traz o crack pros mano vender lá na quebrada, que não abastece as bocadas com diversos tipos de arma. Se achar bonito quebrar os barracos no coturno com urubu filmando, pra depois mostrar seu serviço pro mundo. É porque mundo eu tô de olho, conheço seu jeito, mata por dinheiro mesmo depois do acerto, e forja tiro na viatura. Pólvora na mão da vítima vai ser o destaque do mês, ganha medalha por fazer chacina. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Me garante só vagar no inferno, a tua mente descarrega ou deforma seu crânio. Na coronha da 380 até queimar o boné, quando não achou nada ficou louco, quando viu que no meu bolso não tinha ação pra pouco ficou louco. Né verme, quando enquadrou o barraco 50G de maconha, resultou em até braço quebrado. Serviço comunitário não regenerou, moleque negro faz é falha. Eu vi o educador espancando internos, afogamento na usina. Né verme, passou batido, se enganou, na minha contagem eu vi outro homicídio. IBGE não contou porque não estourou nenhuma represa, não viu os cadáveres ocultados, amarrado com pedra na perna. O delegado reclamou, os gambé achou ruim quando eu falei, mas a não ser a bala, esse inferno nunca teve lei. Então, conta aí, 50 homicídios por ano é pouco. Nossa cidade que de bicicleta atravessa de um lado pro outro, cu que era pra proteger, a noite me espancou por nada. Quantos baleados na maca cê não fez, embora a pé pra casa. A sociedade aplaude, é menos um delinquente, mas não viu na nuca os calos pelas coronhadas da PM. Depois chora, rebola pra não perder a cabine dupla. Pro tiro da deserte não espate, faço a nuca. E gambé, quando vocês morrem, quantos boy fica sofrendo, quantos não, os pêsame, passou a mina no seu enterro. Mas cê quis assim, então se foda que o crime não para, vai contar no chão as capsuladas das balas, varando sua barra que não deu certo. A porra da passeata da piranha, eu vi o sangue escorrer junto ao miolo da pomba branca. A mãe chorou quando o rato cinza matou a criança, pedi proteção pro anjo da guarda. Já não adianta, Clau, verme puxou o gatilho, a paz ficou distante. Criminoso, vagado, sorri, na verdade quer sangue. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho. Soldado do inferno que mata porco arrombado, manda lembranças pro diabo, Robocop do caralho.